Histórias com Vida, Vidas com História. À segunda quarta-feira de cada mês, às 11 horas e às 17 horas. E reposição no último domingo de cada mês, às 4 horas da tarde. Histórias com Vida, Vidas com História. Um programa CLDS de Oliveira do Hospital para ouvir na Rádio Boa Nova. Bom dia a todas e a todos os ouvintes. Vamos ouvir o 11º programa Histórias de Vida, Vidas com Histórias. Hoje, o CLDS 4G de Oliveira do Hospital tem o enorme gosto de estar à conversa com a Sra. Maria Galantina Gouveia, residente na localidade da Póvoa de São Cosme, situada na União de Freguesias do Herdal da Beira e Vila Franca da Beira. A Sra. Galantina sempre residiu na Póvoa de São Cosme, o que faz com que seja uma excelente conhecedora da história e tradições desta bela aldeia, onde podemos contemplar belas vistas do Rio Mondego, com destaque para o Mirador da Panha. Trabalhou no campo, de sol a sol, criou 3 filhos, guardou muitas ovelhas e fez muito queijo. No que diz respeito ao trabalho, era uma vida dura, mas nem isso impede a Sra. Galantina de dizer, de uma forma até inspiradora, que foi feliz. Que, tirando alguns acontecimentos difíceis que fazem parte da vida, teve uma vida feliz. Olha para trás com um sorriso na cara. É com esta senhora que temos o gosto de falar neste 11º programa. Antes de mais, bom dia, Sra. Galantina. Espero que esteja bem disposta. E a desfrutar de conhecer as instalações da Rádio Boa Nova. Bom dia, Sra. Galantina. Bom dia. Começo por lhe aqui fazer umas perguntas relativas à sua infância. Há muitos, muitos anos atrás. Histórias de vida. Vidas com histórias. A Sra. Galantina nasceu na Póvoa de São Cosme, certo? Sim, senhor. Numa família de quantos irmãos? 7. 7. Quantos rapazes e quantas raparigas? Estava mais ou menos equilibrada? 4 raparigas e 3 rapazes. Olha, vê. Estavam os rapazes em minoria. Exatamente. E qual era a diferença de idades entre vocês, mais ou menos? 2 anos. De todos dois, sempre de 2 em 2? Só do mais novo é que foram uns 4. O mais novo? Se calhar já não estava previsto esse. Pois não, e foi como morou com 27 anos. Olha, infelizmente, não. Isso é que é pior. E como é que era a vossa relação na infância? Dos rapazes, das raparigas, como tinham assim pouca diferença de idade, davam-se bem? Dávamos bem e brigávamos quando calhava. Quando calhava, não era? Exatamente. Mas os mais velhos, por exemplo, não tinham a obrigação de cuidar dos mais novos? Os vossos pais não vos davam essa função? Davam. Mas davam-se bem, não é? Dávamos bem, pois. Muito bem. E foi na escola da Póvoa de São Cosme, que na altura ainda existia, que andou na escola primária, certo? Sim, senhora. Vamos fazer agora aqui um exercício de memória. Como é que se chamava a professora? Maria Alice Gouveia. Pá. Muito bem. Na altura vinham muitas crianças de duas localidades, que para a escola da Póvoa de São Cosme, duas localidades que hoje em dia já não... Uma delas já não existe e outra já não tem crianças. E outra não tem nenhuma criança. Nenhuma criança. Que eram quais? O Vieiro e o Valde Ferro. Muito bem. E eles vinham como? A pé, não é? A claro. Pé. E depois contou-me também uma história que tem a ver com o ensino primário. Onde é que a senhora a Galantina foi fazer o exame da 4ª classe? Vila Franca. Como é que correu esse exame? Correu mal, porque chumbei e apanhei lá uma bofetada. Da professora? Pois. Mas bateu-lhe porquê? Porque fazia confiança em mim. Muito bem. E calhou mal. Pronto, e nem sempre as coisas correm bem, não é? Se calhar a senhora Galantina até era uma boa aluna, mas depois naquele exame... Pois era, porque depois calhou a seguir o ano passado, ou o ano a seguir, fiz eu as vezes dela, a ensinar os outros. Pois, pois, vê. Pronto, mas correu mal aquele dia, não é? Não. Exatamente. Apanhou foi essa vergonha, não é? De levar ali uma bofetada na frente dos seus colegas. Ali dentro de tanta gente. Pois, exatamente. Olha, e já agora, e estamos a falar disso, das crianças e dessa altura, como é que brincavam na altura? Não é? Nessa altura de pronto, nessa altura de escola? Brincávamos, andavam ao plano, ao cloque. O plano é que agora há macaca, não é? É, faziam assim um risco, não sei. E jogam a bola, andam sempre a brincar. Já havia bolas? Ou faziam-nas, não é? Pois. De farrapos? De farrapos. A senhora Galandina jogava a bola, não? Não gostava muito. Mais o plano e outros... Ah, isso... Olha, a verdade é que não havia brinquedos, mas também mas divertiam-se na mesma. Na mesma. Faziam os próprios brinquedos. É melhor que agora. Olha, já lá vamos a essa parte, que é muito interessante. Muito bem, saída da escola, como tantas outras pessoas e tantos outros adolescentes com a sua idade, teve que ir trabalhar, não é? Era a altura, tinha que ser. Quando saía da escola, logo. Exatamente, o que fazia logo, mal saiu da escola, o que foi fazer a nível de trabalho? Fui carregar madeira. Carregar madeira. Logo com 12, 13 anos, não é? Por volta dessa idade. 13 anos. Mas carregava madeira de onde para onde? A gente ia às matas, carregava para um caminho onde fosse o carro de bois ou um trator a buscar. Para levar depois para o caminhão que transportava essa madeira. Para quê que transportava essa madeira? Era através da linha de comboio. Exatamente. Que ainda hoje muitas delas funcionam por causa disso, não é? E também me disse que trabalhou muito no campo, claro. Já com esta idade. Remédio eu. Mas era mais ajudar os seus pais? Era o dia fora? Para ajudar, para termos que comer, então. Claro, mas eu estou-lhe a perguntar se era só com os seus pais ou se também fazia o dia fora. Também dava o dia fora. Ok. Pronto, sempre ganhava algum dinheiro ou nessa altura era mais pelo comer? Não, ganhava dinheiro para dar para a mãe, para comer pois, o que fosse possível. Claro. Para as pessoas também seis, sete, aí nesse caso ainda sete filhos. Sete e o pai e mãe eram nove. Pois, comiam alguma coisa, não é? Tinham que comer alguma coisa, exatamente. E havia despesas, claro. Pois havia. Diga uma coisa, só por curiosidade, nessa altura já tinha eletricidade em casa? Não, senhor. A eletricidade foi para a Póvoa, foi a inauguração da eletricidade em 61. 1961. Quando as minhas filhas nasceram. A senhora Galantina nasceu em... Tem 84. Em 34. E a minha filha nasceu em... Em 59, eu é que pus em 58, e as filhas nasceram em 61. Ok, olha, boa. Mas então teve, dos 34 aos 61, ainda teve, 44, 54, 20 e tal, ainda viveu 20 e tal anos sem eletricidade. Sim. Era engraçado, na altura, não sei se aconteceu na Póvoa, das histórias que vou ouvindo, que faziam uma festa para inaugurar a eletricidade, não é? E fizeram. Lembra-se dessa festa? Lembra? Mas não quer dizer que pela Póvoa ter eletricidade, todas as casas passavam a ter eletricidade, não é? Ah, mas eu tive logo nesse dia. Boa. Mas nem todas as casas da Póvoa tiveram logo nesse dia, não. Pois não é? Pois iam-se ligando depois, não é? Foi conforme podiam, iam arrumando. Exatamente. Mas é giro inaugurar, a gente pensar agora, em 2021, a festa de inauguração da eletricidade. Foi o dia 30 de... Abril, a festa. E as minhas filhas nasceram em julho à frente. Eu andava grávida. Olha, muitas pessoas muito mais novas que a senhora Galantina invejam a sua memória, que ainda se lembra de muitas coisas. E cá em cima, onde é a loja, que é o Ociminho, sim. Vai os quintais para baixo, que tinham o palco encostado ao pé da capela, no muro. Para lá chegar primeiro com os outros, com o filho pela mão e saltei aqueles muros todos com a barriga quase chegar à boca. Pois, já se teve o filho logo em julho, acredito. Não, o filho... A filha, enganei-me. A filha... Andava filho... 7 meses, nasceu 9 meses. Imagina, já devia trazer uma barriga. Ah, que bocado era este tempo. Pois, olha. E de verão, também me contou que mesmo tendo muito trabalho no campo e essas coisas, não é, para ajudar os pais e ao dia fora, havia uma coisa que era, de verão ao domingo à tarde não trabalhavam. Só se fosse possível dar, às vezes, uma leira de feijão, uma coisa qualquer mais. Pois, mas... E brincar. Brincar, exatamente. E que brincadeiras faziam mais, por exemplo, na altura do carnaval? Jogávamos a panolinha, jogávamos a roda do lenço, dançavam, brincavam. Cantavam. Olha, sem nenhum instrumento, não é? Não tinham. Tinham. Não, pois, instrumentos musicais iam tendo, não é? Sim. da Vieira, lá mesmo da terra. Muito bem. Mas a nível de outros utensílios para brincadeiras, não? Não é? Chegavam os instrumentos, um grupo de pessoas. E na altura também havia muita criança. Todas as casas que havia, que estão tudo caído, eram tudo 7 e 8 filhos. E havia algum lado de 10 e 12. Pois. E as casas todas habitadas, não é? Tudo. Não havia nenhuma casa com 4 paredes e um teto que não tivesse lá gente a viver. Dormiam na mesma cama de 2 e 3, que era como calhava. Claro, não é? Claro. Eram outros tempos, não é? Outras formas. Mas tudo se criou. Outras formas de vida. E contou-me também que no carnaval faziam algumas brincadeiras às pessoas. Pode contar aí algumas. Pode ser que já ninguém esteja, a ouvir que se vá lembrar. Não sei a ouvir, não importa. Se eu também as fiz. Claro, fazia parte, não é? Pois. Tal com bugalhas. Isso foi só com bugalhas. E porcarias e outras mais. Mas era na altura do carnaval, não é? Era só na altura do carnaval. Mas vocês juntavam-se, conte lá. Pois, juntávamos umas duas ou três e íamos. Quando estavam as portas abertas, aquilo, levávamos e fugíamos, senão vinham atrás da gente. Mas, ou seja, estava a porta aberta de casa, estavam a comer, vocês passavam, deitavam o balde de bugalhas lá para dentro. Pois. E as bugalhas eram bonitas, aquilo tudo a saltar no chão das pessoas. Pois. E as pessoas saíam cá fora, onde é que elas já vão? Já fugiram. Não haviam. E havia também outra, que acho que até há tradições parecidas noutras localidades, que era as choradeiras, não é? E lá também. Pois, na Póvoa, não é? Também havia. E o que era as choradeiras? Era uma rapariga qualquer que fez alguma coisa que... Uma rapariga ou um rapaz, não é? Que se basta namorarem e deixarem-se. Já... Mas era uma espécie de poemas, não é? De rimas, que se diziam pela terra em alta voz. Em alta voz. Pois as pessoas já ouviam. Sempre também na altura do carnaval. Eu acho que essa é na quarta-feira, não é? Quarta-feira de cinza. E? Não é na quarta-feira a seguir ao carnaval que faziam isso? Não. Ah, então. Era um de qualquer que calhasse. Isso é em Lagarra, é que fazem isso. Que é quarta-feira. Ok. Agora lá não. Lá era durante o carnaval, não é? É. Mas você lembra-se disso mesmo desde sempre? Que mesmo quando era adolescente, não é? Quando tinha 13, 14, isso já acontecia? Já acontecia. Olha, era o rádio da altura. Quer dizer, na altura já havia rádios, mas era o rádio da altura para dar as novidades às pessoas. Era num alto, outro no outro, para o povo ouvir tudo. Nunca lá, só por curiosidade, nunca lá calhou o nome da senhora Galantina, ou nada da senhora Galantina. Pronto. Não. Muito bem. E à medida que foi ficando adulta, também começou a ir aos bailes, não é? E tinha irmãs também. Não podia ir sozinha, não é? Na altura uma rapariga ir a um baile sozinha era um crime. Era perigoso. Era um crime. E com quem costumava ir, senhora Galantina? Ia-me a minha irmã e a minha mãe. O seu pai não também ia às vezes, mas ia. Pouco, menos. Pouco. E quando eram mais velhas, como a senhora Galantina, quando já, pronto, as três irmãs já eram mais velhas, não chegaram a ir sem a mãe? Sozinhas. Pois. Imagino, três raparigas novas a entrar pelo baile sozinhas, sem a mãe. Ah. E uma coisa que muito gira, que me contou da questão dos bailes, era que antigamente faziam muitos bailes em casa. Mas como é que se dava isso? Era só nas casas, não havia lá clube, não havia nada. Na Póvoa, não é? Sim. Mas como é que combinavam isso? Quer dizer, que iam fazer um baile, iam pedir ao dono da casa se deixava, porque tinha, as salas eram grandes, dava para isso, e enchevam lá as brincadeiras e tudo. Pois, e pediam ao dono da casa, olha, por exemplo, imagino que era a sua casa. Senhora Galantina, logo podemos fazer aqui um baile, era assim? Mas muitas vezes... Para a minha mãe, ainda, mas meu pai não estava a ver muito bem, mas lá ia. Mas chegavam a pedir ao seu pai e à sua mãe, chegaram a fazer pois. Lá. Pois. Tinham que pedir, senão não. Claro. Mas a rapaziada mais nova e. Não, mais nova. E ela pergunta, a rapaziada mais nova, quando eu lhe digo assim, 17, 18, ia lá ao 20, 20 e poucos, ia lá perguntar, como é que se chamava a sua mãe? Cremilde. Senhora Cremilde, podemos fazer um baile hoje aqui em casa? Era assim? Eu tinha 13, os rapazes já tinham até 20. Eram muito mais velhos do que eu. Iam lá pedir para fazer um baile, mas levavam a música? Levavam. Uma coluna, um giradiscos, não é? Isso levavam. E convidavam este senhor. O pai tocava violão e ela guitarra. E cantavam também? Cantavam. Pois. Era logo ali uma. E não havia lá ninguém que tocasse concertina? Não. Mas pronto, já tinham esses dois. E fazia-se um baile? Agora não havia bares nem nada disso, não havia bebidas, nem comidas, nem nada disso. Não. É música e pessoas para dançar, é o suficiente. Só isso, nem nada. E chegava. Muito bem, Sra. Galantina. E depois mais tarde casou-se. Casou-se com que idade? 23. 23. Não precisou, pelo que me contou, não precisou de ir muito longe para arranjar, digamos assim, não é bem arranjar, para arranjar um par. Porque vivia mesmo ao pé de sua casa, o seu marido, não era? Antes de se casarem, vivia mesmo perto de sua casa. Mas quando me casei, já vivia mais longe. Vivia onde ia a Olivia Calem. Já sei, já sei. Sim, sim, sim, sim. E era o senhor Mauro Borges, sim, não é? Sim, senhor. Muito bem. E ele cumpriu o serviço militar? Não, senhor. Não tinha peso. Ah, não tinha peso suficiente, bem. Sim. E à altura, às vezes, eles também mediam e pesavam, não era? Olha, por um lado, ainda bem, não é? Só dava 47 quilos na altura. Olha, magrito, 47. Isto com 22, 23. Você tinha 23 anos, o senhor Mauro tinha que idade? Quando se casaram? 7 anos a mais que eu. Tinha 30. 31. Pois. Ah, muito bem. Agora outro exercício de memória. Nós vamos fazendo aqui exercício de memória para provar aqui aos nossos ouvintes que a senhora Galantina está muito boa de memória. Ainda se lembra do dia, mês e ano do seu casamento? Eu lembro. Qual foi? Era em abril e foi em 58. E o dia? 5 de abril. 5 de abril de 1958. Ou seja, nesta altura ainda não havia eletricidade na Póvoa. Não. Estou-lhe a dizer que foi só. Pois, foi inaugurada que eu estava a... no dia que... Em 61. Em 61. Exatamente. E o que me contou, e que agora conta aqui, é como é que foram os convidados da Póvoa para a Igreja do Ervedal. Depois do. Pronto, depois do pequeno almoço. Fomos de autocarro. De autocarro. Na altura já é uma grande evolução, não é? A senhora Galantina, no seu casamento, alugou um autocarro para os convidados irem. Nem fui eu, fui o meu marido que o alugou. O senhor Mauro. Qual era a empresa? Só para ver se quem ouvir isto ainda se lembra. A empresa das autocarros. Era os Camilos. Acho que era de Oliveira. Era de Oliveira. Pois. Pode ser que alguém mais velho que esteja a ouvir este programa ainda se lembra dessa empresa de autocarros, não é? Ainda andaram em... Não lembram. Então, ainda andaram em muito tempo. Andaram muito tempo. Os choferes até eram de... Mas o chofer era o motorista desse dia? Sim, era de... Já não se lembra. Era de Semeças. Ali para os lados de Ceia. Era para ali para aquele lado, não me recordo. Muito bem. E quanto tempo depois do casamento... Você já disse aí mais ou menos, mas quanto tempo depois do casamento nasceu o primeiro filho? Houve ali um ano. Que nasceu ou que foi feito? Que nasceu. Nasceu. Um anito. Exatamente. Quantos filhos teve, senhora Galantina? 3. Como é que se chamavam? Que nome lhes deu? Ele é António Joaquim Gouveia Borges, Maria do Céu Gouveia Borges, Maria Ney Gouveia Borges. Muito bem. Uma coisa que pronto, também falámos, e que parece também interessante, é, na altura, se está-me a falar em 60, não é? Em que ano nasceu o seu filho, o mais velho? Foi logo a seguir, não é? 59, 60, por aí. Eu nasci em 59. Mas a Garcia Argentina puxou para 58. Faz anos duas vezes. Exatamente. Mas na altura, e era isso que eu estava a falar, na altura não havia ecografias, não havia nada disso. Como é que se sabia o género dos bebés? Se era masculino ou feminino? Quando nascias. Não havia ali nenhum truque com a barriga para saber. Você, todos os três filhos que teve, só soube mesmo quando nasceram. Só. E ninguém lhe dizia, olha, vai ser menino ou vai ser menina. Não. Às vezes pela barriga ou assim. Só sabia mesmo quando nasceu, não é? Só mesmo quando eles nasceram. Ah, e a senhora Galantina tem outra, e era aqui que eu lhe ia perguntar, que também teve o segundo e o terceiro filho, se não estou em erro, foram gêmeos, não é? E quando é que soube que tinha gêmeos? Quando ele nasceu. Também. Quando a senhora parteira, quem é que fazia os partos? Era umas senhoras lá da Povo? Uma senhora lá da Povo. Pois, já tinha experiência, não é? Já ia fazendo. Quando só soube que teve filhos gêmeos, quando saiu o primeiro e a senhora lhe disse, olha, calma, senhora Galantina, que ainda está outro. Mas durante a gravidez nunca... Queres nunca... dizer, o mexer não era como o irmão. Pois. Mas como não fez ecografias, não é? Não sabia. Porque o irmão às vezes empinava-se para cima ou de lado e aquilo era assim para baixo e assim de lado ao mesmo tempo. Mexiam as duas. Exatamente. A gente. Ou seja, nunca. Nunca tive na família. Quem tivesse gêmeos nem lá na terra, ninguém falava isso. E depois dos seus familiares? Ou seja, dos seus familiares, como é que lhe dizer? Dos seus descendentes? Alguém teve gêmeos? Filhos ou assim? Ou sobrinhos? É o dia dos não. Olha, mas isso é estranho. E na altura na Póvoa também não havia ninguém que tivesse tido gêmeos há pouco tempo ou assim? Não. Teve, foi uma mulher depois de mim. Depois? Foi lá, eu disse, mas ai, não ter morrido uma. Ai, isso também não. Que tristeza. E eu disse assim, porquê? Ai, era mulher, criavas uma mulher. Naquilo, ela ficou ela grávida. Ai, mas foi uma mulher que lhe disse para si. Pois, estava na cama até. Que triste. Ficou ela grávida, teve gêmeos, nasceu uma viva e uma morta. Olha, está a ver como é que é a vida às vezes. E ela está lá, a filha está lá, a que é viva, a outra nasceu morta. Olha, já viu. Depois, senhora Galantina. O seu filho foi para o Brasil muito cedo, não é? O seu filho, o senhor António, foi para o Brasil muito cedo. 15 anos. E a irmã, 13. Foram os dois juntos. Pois. E pronto, em relação ao seu filho, indo com 15 anos também, eles foram como? Foram de barco com os tios. Os tios que já lá estavam? Os tios estavam lá. Eram tios e padrinhos, mas vinham cá. Vinham cá, assim... Por ano, vinha, depois pediram para levar, por causa de ele não ir à tropa. Para ele não ir à tropa, pois. E o pai deixou, mas ele ainda hoje diz que ele não mandava, ele queria ir, mas ele não mandava. Se não me tinham deixado ir, era melhor para mim. Pois. Pois, agora também pensar como seria difícil, mas se calhar podia ter uma vida melhor. Depois foi uma vida ruim também. O seu filho? Bem, que idade está agora o seu filho, o mais velho? 103. Muito bem. Olha, por um lado, ainda bem que você também não foi. Você nunca foi ao Brasil. Não foi por falta de oportunidades. Não fui pagar uma passagem no fundo. Pois. Mas olha, também para o seu filho, nesta altura, ir de barco 13, 14 dias em cima de um barco, não havia de ser uma viagem fácil também. Pois não. Mas nunca foi ao Brasil, nunca aceitou ir ao Brasil, porquê? Porque a vida não dava. Deixava o marido e a outra filha com rabanho de ovelhas e com queijo e outro vivo todo que tinha. Pois. Ela ainda era garota também para tratar das coisas. Não. É que os animais não têm domingos, não têm sábado, têm que comer todos os dias, não é? Todos os dias. E demais era um rabanho de ovelhas, pior. Claro, exatamente. E era isso que eu ia dizer. Depois de casada, qual era a sua atividade profissional? Depois de casada, em que é que trabalhou? Então, trabalhei. Eu olhava para a casa, para os filhos, e trabalhava na terra, e guardava ovelhas, e fazia o queijo, fazia tudo. Pois, 10 trabalhos. Quase. Muito bem. E fazia queijo, do leite que tirava as ovelhas, mas a senhora Argelantina também ordenhava? Eu não. Mas tinha só, era só com o leite de ovelha ou também tinha... uma cabra. Também tinha uma cabra. E fazia o queijo em casa? Eu fazia. Também cheguei a vender. Pois. Tirava mais dinheiro a fazê-lo eu, do que vender. Mas chegou a vender... O leite. Ah, ok. Cheguei a vender o leite. Vinha um de Vila Franca lá buscá-lo. Mas depois comecei a fazê-lo, rendia muito mais o... O queijo. Sabe porquê? Porque o queijo era bom, senão também não o iam comprar, não é? Porque fazia bem o queijo. Mas a que horas do dia? Era logo de manhã que fazia o queijo ou era mais à noite? Fazia de manhã e à noite. Pois que era quando vinha o leite da ordenha, não é? Vinha logo quentinho, fresquinho, fazia o queijo bom. Na altura, pois quantas ovelhas ainda tinha assim? Tinha uma altura de 15, depois foi para 20. Pois. Ah, se fosse... E dava quantos litros de leite? Uns 15, 20 também? Mais ou menos? Menos? Não dava tanto. Dava 10 litros, 12. E 10 litros, 12 dava para fazer quantos queijos, senhora Galantina? Mais ou menos? 5 litros davam... Só de ovelha davam um quilo de queijo. É, ainda era bom. E na altura, quando também a senhora Galantina durante o dia também ia guardar as ovelhas, não é? Como é que fazia, e agora aqui só por curiosidade, como é que fazia para as ovelhas não comerem as videiras, quando era em setembro, na altura das videiras? Gosto de setembro. Sujavam-se. Pois. Era como no, a minha mãe também faz, também é assim. Também tinha cabras e fazia queijo com o leite todo misturado, não é? Eu era misturado. Havia quem dissesse, e não foi só você que disse, por isso é que eu digo isto com... alguma segurança, havia quem dissesse que o queijo da senhora Galantina era o melhor da póvoa. E na altura havia muita gente na póvoa a fazer queijo. Hoje já não. Eu quase todos tinham ovelhas, pouquitas, mas faziam. Mas o meu queijo... Dizem que era o melhor, não é? Pronto, a senhora também fazia com gosto e com amor, certamente, não é? E com jeito também. Mas havia muitas ovelhas na póvoa nessa altura? Havia. Quase que não havia nenhuma família que não tivesse ovelhas, não é? Só que fosse às vezes umas 5 ou 6, ou assim, e rebanhos já maiores, até de 20 ou 30. Pois? Ah, e até havia de haver... Era com que se governavam, não é? Claro. Na altura não havia empregos. Não havia emprego, como... não havia nada. Não. Claro. É só com o trabalho. E que era com o queijo e com o que ainda... O que a terra dava, que desse para vender, que dava... O que não desse para vender também dava para comer, não é? Imagine uma família como a sua, pronto, quando era mais criança, de 9 pessoas... Não dava para vender nada. Pois, de 9 pessoas tinham que comer, não é? Só se também, não é? É. Nível de batatas, tomates, não é? Essas coisas todas, feijões... Tinha que alimentar muitas bocas. E a vender preciso comprar. Imagino, 9, não é fácil. Muito bem, e também me contou que na altura, no verão, como tantos outros pastores, levavam as ovelhas para a Serra da Estrela. O seu marido chegou a fazer isso? Todos os anos. Todos os anos assim fazia. E isso acontecia porquê? Explique-nos lá. Porque o pasto acabava por aqui e eu me sempre a gente descansava mais só que fosse um mês, estava melhor, não é assim? Claro. Sim, e não havia, no verão não havia tantos pastos, não é? Não havia pasto no verão. Agora semeiam, mas há algum tempo a que cultivava era milhos, isto e aquilo para a gente comer, o pão, coisa. Agora é que semeiam muitas coisas para as ovelhas, há algum tempo não faziam isso. Antigamente semeavam, mas era para comer, para comer as pessoas, não é? Pois. Não semeavam para as ovelhas, não é? E havia uma coisa muito gira que me contou, que era, quando chegava... O rebanho das ovelhas à pova, o que é que tinham que fazer? Dão 3 voltas à capela, com os chocalhos, não é? Para mostrar que chegaram. Quando vinham todas. Pois, pois. Podia lá ficar alguma. Mas já imagino, também podia acontecer morrer lá alguma ovelha. Depois, se isso acontecesse, já não davam a volta. Não dava. E chegaram a morrer. Porque acontece, não é? Me mandavam parte que tinha morrido e... Claro, quando pode acontecer, não é? Se elas morrem até às pessoas que as têm cá em casa... Exatamente, lá também pode acontecer, exatamente. É. Muito bem. E contou-me que houve um único dia que ordenhou as ovelhas, a senhora Galantina. Foi quando? Foi um dia que a filha e o marido foram ver o juramento de bandeira de um rapaz lá da povo. E a senhora Galantina mesmo... Mas ele disse-me para eu as meter que me viesse embora, mas eu ordenhei-as. Porque metias com um dia, para o tal de noite. Pois, exato. E mesmo assim ordenhei 15 ovelhas, mas a senhora Galantina então já sabia. Eu nunca tinha ordenhado ovelhas. Mas naquele dia deu-lhe, vou para casa, vou com o trabalho feito. É. É muito bem. Depois teve, o seu marido teve mais. Pronto, vive mais uns tempos. Com que idade é que o seu marido acabou, infelizmente, por falecer, senhora Galantina? 83. Ah, mesmo assim, ainda viveu alguns anos. Pensando no seu casamento, que pronto, que se fosse hoje, se o seu marido fosse hoje, estavam casados já há quanto tempo? Aqui, 64, sim. Ia fazer agora 64. 64 anos agora em abril, não era? Muito bem. E o que é que acha? Acha que teve, e a senhora Galantina agora aqui, até aqui para os mais jovens e que se estão a casar agora e se estiverem a ouvir este programa, diga-me uma coisa, teve um casamento feliz? Graças a Deus. Consegue olhar para trás e ver que tudo correu bem? Veio algumas pessoas, o meu foi feliz. E muito bem. Demos sempre bem. Exatamente, exatamente. E já agora também dizer-lhe que a senhora Galantina já tem 87 anos de vida. Já não corre e salta como quando era nova, não é? E que foi contando aí algumas histórias, mas mantém-se ativa e tem uma memória invejável, até para os mais novos. Ai, tenho, mesmo em casa, eu para eles, assim, vocês... Pensa por eu ser velha, sei mais que vocês. Exatamente, exatamente. E vocês aprendam é comigo. Vale mais saber mandar que trabalhar. Trabalha mais quem manda do que quem está a trabalhar. Pois, depende, também tem que saber mandar, não é? Também tem que saber mandar. Pois, e a senhora Galantina tem muita experiência. E muito bem. E é também por isso que, trazemos aqui pessoas como a senhora Galantina a este programa, também para ensinar algumas coisas. Temos sempre alguma coisa a aprender com os mais velhos. Mas o que eu lhe ia perguntar é qual é o segredo, e se existe algum segredo, ou quais são os truques para tanta longevidade? Sempre cuidou bem da sua saúde? Sempre teve... Ou foi... Pronto, deixou-se viver e viveu até esta idade? Então, quando me sinto mal, vou ao médico, não é? E já não fiz tanta operação e tudo. Que às vezes seja anestesias em gerais. Mas isso que disse é muito importante. Isso que disse é muito importante. Quando se sente mal, ir ao médico. Muitos idosos não fazem. Muito bem, senhora Galantina, aqui umas últimas perguntas mais direcionadas à sua vida, como por exemplo, o que guarda na sua vida com mais carinho? O que é que a fez mais feliz na sua vida? No meio de tantas coisas? Olha, para lhe explicar... Sinto-me bem porque nunca andei a discutir com ninguém, nem dou-me bem com toda a gente. E olha que isso é mais importante. Muito bem. E consegue sair à rua, não tem problemas com ninguém? Vou à rua, toda a gente me fala. Graças a Deus. Muito bem. E também certamente o nascimento dos seus filhos também tenha sido importante, não é? O seu casamento... Não é só isso, é a gente ir à rua, conversar com uma pessoa, conversar com outra, até me telefonam para casa quando há certas coisas que são passadas sem o saber. Faz? Não, mas isso é o melhor, a gente ser à rua e sermos bons na comunidade e bons para as pessoas e ninguém tem nada a dizer. Não, falei-me em casa. Está lá uma senhora, anda faz-me pedir para ir lá e passar uma tarde com ela, um domingo, para bebermos um chá, passarmos a conversar. Eu não tenho... O tempo também não, claro, tem... o tempo agora também não tem ajudado, não, mas já ficaram e eu não quero apanhar frio, nem, claro, quero andar à chuva. Claro, e, claro. E com isto como anda, não tenho cheio de casa. Claro, e muito bem. Mas pronto, mas é bom sentir que as outras pessoas gostam de conversar connosco e toda a gente. Tenho ido, fui para Vila, para Casal Trancinha, para a casa da minha neta, uma semana. Passei lá o ano... O ano novo. O ano velho para o novo. Pois, o ano velho para o novo. E muito bem. E outra... E já me disse, quando quiser vir, venha, esteja cá. Ela vai embora e eu fico entregue de tudo. Isso é o melhor, não é? Quando as pessoas gostam de nós. É bom sinal. É, aquela neta é. Muito bem. E outra coisa que a senhora Galantina até começou a falar há bocadinho, que eu lhe queria perguntar, é acerca da mudança de gerações. A senhora Galantina tem 87 anos, viu muitas gerações a passar, tem a sua própria geração, e o que eu lhe ia perguntar é se sente que as crianças, os adolescentes, os jovens de hoje são mais ou menos felizes do que eram na sua altura? Daquilo que vai vindo. Eu acho que era mais feliz na altura que eu era... A senhora era jovem? Criança. Mas porquê? Acha que hoje as crianças brincam menos? Brincam é mais. E, no, e os pais não dão... Não deprimem como a gente foi oprimida nem nada. Pois. Tem muita liberdade. As crianças de agora. Muito bem. E os jovens? Os mais jovens, ali a partir dos 18, 19, comparando com a sua altura dessa idade? Os jovens nem sei. Não há para lá jovens para ser aqui, não. Não há para lá jovens para a povo, para comparar, pois, não é? Muito bem. Na terra dos outros eu não vou vir. Exatamente. Muito bem, senhora Galantina. Arrepende-se de alguma coisa da sua vida? Eu não. Muito bem. Não. Olha, isso é o mais importante. Se pudesse voltar atrás, fazia alguma coisa diferente? Não. Muito bem. E acho que isso é o mais importante, senhora Galantina. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite de vir. Sabemos que não é fácil. Esperemos não vi, que... Não vi falar de ninguém. Vi falar da minha vida. E muito bem. Isso, muito não... bem. E da povoa de São Cosme, que também não merece. Não tenho nada de ter a receio de vir. Certo, não tinha nada que ter receio, mas pronto, podia ter às vezes o comodismo de não querer estar a vir para Oliveira e tal, pronto, e nós agradecemos-lhe por vir contar a sua experiência e por vir participar. Não vou, eu então vou para todo o lado, se puder. Exatamente. Sabe porquê? Vai de encontro àquilo que falávamos há bocado. A senhora Galantina não faz mal a ninguém, tenta-se dar bem com toda a gente, tenta ser boa com toda a gente, portanto, como pode ir para todo o lado, não há problema nenhum. E em todo o lado onde eu for, me falam. E querem que eu entre para casa e tudo. Então, está a ver? Muito bem. Olha, é a maior felicidade que temos. É isso mesmo. E que continue assim. Muito bem. E assim terminamos a conversa de hoje com a senhora Galantina, que muito nos ensinou. Foi a protagonista do 11º programa, que chega agora ao seu final. Certamente muito mais haveria para conversar acerca da longa vida da senhora Galantina, mas o tempo é curto. Muito obrigado, senhora Galantina, mais uma vez por ter aceito o desafio de contar alguns episódios da sua vida, de partilhar connosco costumes e tradições também da sua aldeia, da Póvoa de São Cosme. Esperamos que todos os ouvintes tenham gostado e, principalmente, que a senhora Galantina também. Que a sua participação neste programa a deixe mais feliz e realizada é o que desejamos. Histórias de vida. Vidas com histórias. Quanto a nós, CLDS4GViver.com de Oliveira do Hospital, continuamos no terreno a promover o envelhecimento ativo e a combater o isolamento social. Aproveito a oportunidade para informar os ouvintes que estamos a lançar um novo repto através do nosso Facebook a divulgar a atividade Valorizar o Afeto. Caso algum dos ouvintes tenha um familiar no concelho, idosa ou idoso, que não domina as tecnologias da comunicação, através desta atividade, o CLDS pode realizar chamadas audiovisuais no domicílio desses idosos. Quanto ao programa Histórias de Vidas com Histórias, voltamos em fevereiro, na segunda quarta-feira do mês, com novos protagonistas. Desejo de um bom ano para todos que nos estão a ouvir. Ouçam a Rádio Boa Nova.